traz mamãe que chora. Não se conforma, mas um irmão que vai embora. Por aqui não se tem a felicidade. Os humanos mortos ou atrás das grades. Isso acontece em cada canto da cidade. Onde rola drogas, arma, fome e felicidade. Onde de madrugada na sombra da lua, mais um corpo no chão, sangue escorre pela rua. Realidade nua e crua. Hoje uma vítima inocente, amanhã pode ser a sua. Então se ligue na lei das ruas. A cada esquina um sinal de esquecimento. Menores cada vez mais viciados. E com o passar do tempo vão se transformando em verdadeiros marginais. A esperança de nossas crianças sumindo cada vez mais. É véi, cada vez mais. Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destrói as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu olho e peço a paz, mas aonde ela está? Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destrói as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu olho e peço a paz, mas aonde ela está? Ali no chão, destruir as esperanças de mais um maluco. Sangue bom, esperança de um dia ser alguém na vida. Com 12 pensa assim, com 18 um latrocida. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu olho e peço a paz, mas aonde ela está? Se tivesse me tornado um assaltante, com certeza não estaria aqui nesse instante. Mandando a real, experiência de vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a única saída. A entrada para a salvação eterna. Então tenha fé e corra atrás dela. Retire da sua mente esse subconsciente de homicida. Respeite sua família, seu pivete e sua mina. Nada de mel e cocaína. Saber escolher o que é correto. Sempre confiar num livro preto chamado Bíblia Sagrada. E tirar do seu coração toda essa mágoa. Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destroem as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu olho e peço a paz, mas aonde ela está? Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destroem as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu olho e peço a paz, mas aonde ela está? Esperanças de quem sonha com o futuro. Com o passar do tempo, o caminho obscuro. Veja aquele pivetinho no canto do muro, fumando um bagulho. Será, meu Deus, o que ele deve estar pensando? Por que, meu Deus, que ele está se drogando? Será, meu Deus, que é falta de incentivo? Cadê, meu Deus, aquele ombro amigo? Se existisse, com certeza teria mudado. E os pivetes não teriam esse nome, menor abandonado. E se o nome de menor adotado, reintegrado à sociedade, longe do cemitério e das grades. Com a falta de emprego na cidade, cresce o nível de criminalidade. O medo e o silêncio se faz lei. Muitos não respeitaram e várias mortes já presenciei. Conversou demais, chegou ao fim de sua vida. Só mesmo Deus pra dar paz e alegria. Esse é nosso recado, vê se se liga. Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destroem as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu oro e peço a paz, mas aonde ela está? Essa é a realidade de nossas crianças. Pelas ruas as drogas destroem as esperanças. Será, meu Deus, que um dia isso irá mudar? Eu oro e peço a paz, mas aonde ela está?